Na moral, gente, quem quer que aconteça carnaval 2022? Bota a mão pra cima aí. Geral, abraça o amigo que tá do seu lado. Vamos fazer isso aqui de carnaval agora. Abraça o amigo que tá do seu lado. Por favor, abraça o melhor amigo. Agora tem que ser amizade de verdade. Desliga os LED aí, desliga os LED tudo. Abraça, abraça os amigos. Ferrugem tá on, hein? O homem tá na casa, caralho. É o seguinte, a gente passou 2 anos sem poder abraçar ninguém, esse é o momento. A gente tem que ser grato a Deus por estar vivo. Essa pandemia tá passando e a gente vai curtir muito aí, muita La Fúria, muitas bandas de pagode, nosso movimento que cada dia vai crescendo. Eu vou contar de 1 até 3. Abraça sua amiga, não é sua amiga não, é? Olha pra cara da sua amiga e fala: eu te amo, porra. Eu te amo, caralho. Eu tô com você porque der e vier. Seu esposo, seu irmão, sua amiga. Eu vou contar de 1 até 3. Quem não pular vai morrer amanhã, hein? Não, até eu vou pular. Melhor, quem pular mais alto vai ficar rico no final do ano. No 3, hein? 1, 2. 1, 2, vem, sai do chão. Chega a mão pra cima. Vai no chão, vai lá. É, mulher. A minha vizinha, oi, fica na zoada do caralho a noite toda. Fica na zoada do caralho. A minha vizinha, fica na zoada do caralho. Vem pro Bahia, joga a mão pra cima. Ai, ai, ai. Vai, amor, desliza. assim, assim. Boca tá demais, tá demais, tá demais. Maquinata tá demais, tá demais. Bota ela no carro e trepa no banco de trás. Bota ela no carro e trepa no banco. Tu vai andando, pra cajazeira, pô. Tu vai andando. Para o povo.